É, com gravações autênticas e originais, há 14 anos consecutivamente no ar, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com músicas que o rádio tocava lá na época da vovó. Para eles, Dona Flávia Pirola Melo e Sr. Roberto Mauro Melo, nós vamos divulgar estas composições maravilhosas. E eles estão no pé do rádio e vão ouvir com o saudoso rei da voz Francisco Alves, arranjo do Silvio Mazuca, do musicólogo Ari Barroso, Forasteiro. Isaurinha Garcia, cantora paulistana. Isaurinha Garcia, saudosa. Isaurinha Garcia, talentosa. Do Marino Pinto, Teleco Teco. Tudo isso para Dona Flávia Pirola Melo e o senhor Roberto Mauro Melo, ambos em sintonia com a nossa emissora. Eles ainda querem ouvir nesta manhã de domingo o cantor das multidões Orlando Silva, arranjo do Radamés Vinatoli, do Jota Cascata. Orlando Silva canta Lábios que Beijei. Batendo tamborim, vai, teleco, teco,